Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. De volta à antena da rádio SPSR, vamos estar por aqui durante a próxima hora para uma sessão de audio-hipnose e começamos com o novo de Christopher Willits. Já tínhamos dado um sublinhado a este nome norte-americano há duas semanas. Regressa com Horizon, um disco que, segundo o músico, oferece uma música tridimensional. Se quiserem perceber melhor, procurem na internet, de lá, de Horizon e do título novo de Christopher Willits, Wipe You, a abrir esta sessão do Entrance. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com Wipe You, de Horizon, novo disco para Christopher Willett. Seguimos para um japonês já falecido. É muito pouco conhecido, mas a sua música é demasiado importante para a deixarmos escapar. Faz composições ambiente, minimalistas, fez bandas sonoras para museus, galerias de arte, estações de comboio. Chama-se Hiroshi Yoshimura. O título é de 1986, chama-se Something Blue. Ouvimo-lo retirado de Soundscape One Surround. E continuamos com Leandro Fresco, argentino de Buenos Aires, teclista, também cantor, mas aqui o que importa é a música sem palavra cantada, e portanto de Leandro Fresco. E para continuarmos o entranse de hoje, seguimos com Quando el Sol Grita la Mañana. Thank you. Thank you. à primeira meia hora deste Em Transe, lá em cima Leandro Fresco, pois o nome já conhecido por aqui, é alemão, chama-se Cass, de Magical Magical Atlan. A seguir fomos à música do australiano Ben Frost, compositor, produtor, faz muita música para filme. Uma das obras chama-se Sleeping Beauty e pertence à realizadora Julia Lake. De lá retiramos o tema título e continuamos com uma dupla constituída por Amy Nash e Scott Von Riper. Eles fazem música psicadélica em The Door Behind the Door. É tudo instrumental. Falamos do projeto The Black Rider deles. Vamos continuar com The Final Sleep. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Termina agora a obra épica de Max Richter. A edição original tem 8 horas, mas há também uma outra que dura 60 minutos, chama-se From Sleep. A apresentação deste trabalho é qualquer coisa de singular. De From Sleep e de Max Richter ouvimos Dream 3. E vamos terminar com a versão de Brian Eno para o tema Buddy's River, reinvenção por Alvanotto e Ryuichi Sakamoto. Já sabem, o Em Transe, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast, links em radiotranse.blogspot.com